Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Vim aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. Eu me encanei assim, lhe dei tudo de mim, escravo fui do seu olhar. Ei! Bora, meu pop! Vamos começar os trabalhos aqui no Badudinho. Aqui o meu cordial boa noite. O maestro do pop vai chegando hoje pra começar essa noitada do baile dos Romeiros aqui no Badudinho. Obrigado a toda a família Dinho Saudade. Tamo junto, hein? Bora recordar, família! DJ Neto Saudade. Tanto amor eu tinha para lhe entregar, você foi embora e me deixou assim, sem saber do tempo, sem saber de mim, me perdi em prantos e recordações. Saudade. Que estarão comigo a me destruir, me tirando o sono e me dando a dor. Vou telefonar pra lhe dizer enfim, que nada tem sentido sem o seu amor. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou aqui. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou aqui. A lhe esperar. Pop Saudade. Porque nossa família vai chegando hoje aqui na Terra Firme. Pra curtir a volta do Pop Saudade. Meu parceiro Tio Pedro, meu aquele. Meu casal Xodó já tá na área. Tanto amor eu tinha para lhe entregar, você foi embora. Aquele agora das popetes, meu irmão. Pode crer. Sem saber do tempo, sem saber de mim, me perdi em prantos e recordação. Que estarão comigo a me destruir, me tirando o sono e me dando a dor. Vou telefonar pra lhe dizer enfim, que nada tem sentido sem o seu amor. Pra dizer que te amo, pra dizer que ainda Assis estou Produções. Aqui. Tá gravando? Já gravando no CD! Pra dizer que ainda estou aqui. Pra dizer. Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Bora, William Cachorrão! Você e a Selma comigo. Passo tantas noites sem dormir. Nem sinto vontade de comer. Eu vejo você e outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Volta e vem viver pra mim. Bora, meu pop! Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu pranto. DJ Felipe, sua morena, toda a galera do Frango Assado da FDF, estão aqui com a gente também. Um abraço! Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente. Isso aí vai de pá, Flávia, pra Canibal do Podigre. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, fala comigo. Sei que não mereces te sofrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. O maestro. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu pranto. Do maestro, que vai só começando aqui na TF. Bora, terra firme! Volta, vem me fazer. Dá-lhe, Popi! Hoje eu só sei chorar este meu pranto. Mais me aprofundo na harmonia de um blues. Minhas estradas são encruzilhadas, são batalhas perdidas. Minhas bravuras, minhas desventuras cicatrizam feridas. E eu me jogo nos dois lados da vida. Maestro do Pop. Bora que é o baile do maestro aqui no Baludinho na TF. Bora pra cima. Me jogo nos dois lados da vida. Vem comigo. Alô, Bilu, não chega, Bilu. Entre o fogo e o céu azul, me vejo dos teus olhos de blues. Dá-lhe pop! Saudade aqui. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Olha quem tá aqui, covarde. Nosso grande amigo particular, Leandro Calçados, tá na área. Tá no quintal da casa dele hoje, comemorando e bebendo. Hoje o Círio. Seja bem-vindo, Leandro. Tamo junto, maninho! Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Nas asas do meu pensamento. Edmir Garroso tá na área comigo. E aí, Edivan? Equipe Ultra Shop no circuito. Desde ontem com a gente, covarde. Chuva fina é temporal. Obrigado, Ed. Equipe Ultra Shop tá no apoio. Essa linha incensa. Tô sabendo que vão invadir Tauari sábado. De vez, bora! Favor, não vá. Segura! Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora, amor, doce amor. Não, não vá embora, não leve o meu sonho azul. A minha alma chora, amor, doce amor. Bora, maestro, pra ficar no CD ao vivo. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta. volta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Bora que saiu ele, cachorrão da Valor, o Tino Pop, ele e a Selma, toda comitiva hoje aqui na Terra Firme. Tá ali meu pop! E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Assis Produções. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei. Bora, mais velha guarda do pop! Ninguém. Meu parceiro comandante Rivaldo. Sim. Um abraço, Rivaldo. Tamo junto, maninho. Mais um furo aí do maestro, né? Bora, preto! Sei tudo vai. Cadê o Marcelo Cão? Sabe, eu vou. Não aguento. O tempo vai. Não aguentou, cagou mesmo. Que foi você quem perdeu um grande amor. Bora que eu vou tocar uma aqui que faz uma cara que eu não toco, meu irmão. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém. Sua amiga Kelly, também a Carmen. E as nossas velha guarda também do Pop Saudade. Um abraço carinhoso aqui do maestro. Para de solidão. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém. Chama a atenção da família e avisar que esta noite, amanhã, segunda-feira, tem a volta do Pop Saudade aqui no Bar do Dinho. Até 10 da noite ninguém vai pagar a entrada. Hora que o Dinho endoidou. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero valer. A solidão me tirou a vontade de viver. Pop Saudade. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Sem. Deixa eu abraçar com carinho o Borracheiro Pimenta, tá na área. Sem. Um abraço carinhoso, mano. Com quem sair esta noite é amor. A galera da Perimetral, um abraço carinhoso. Esta noite eu quero morrer. Chama a atenção da segurança. Ah, e dá uma olhada aí no salão, viu, gente? Tem gente colocando mesa aí, ó. De viver. É proibido. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. Ele nunca vai te amar mais do que eu. Pode ter certeza que não vai, não. Você não passa de mais uma diversão. Bora, Fred! Um abraço, garoto! Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada. Égua, Paulinho Boy! Pressão aqui no Badudinho! Na reserva, na reserva. Até cavalo na bunda sua, meu. Nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que me dá. Na reserva. Equipe Ultra Shop. Já aqui no Pop Saudade 3D. A equipe Ultra Shop já está no circuito. Não vale a pena as migalhas que me dá. Gira, mais uma, maestro, aqui no Dinho. Quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão, oh, oh, cega de paixão. Pop Saudade. Só faz sentido a vida, se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Bem juntinho, meu amor. Nosso amigo borracheiro da Perimetral com a gente aí, ó. Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. E aí? Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. O Kleber também, o Léo. Já aqui com a gente, marcando presença. Um abraço. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. E você? Você me esse baile, meu irmão! Oh, oh, oh. Foi por amor, eu sei. Botei você no meu caminho sem destino. Bora, Ultra Shopping! Eu fui por aí, sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Eu me envolvi, agora estou preso a você. Mas entenda que foi. Foi por amor, eu sei. Sei que eu me entreguei a você. Foi por amor, eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto. pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor. Por quê? Me diz o que faz. Olha que já já tem mais saudade pra família. Afinal de contas, o Dinho Saudade aí detonou muito som, muita saudade. Bora dar uma caprichada agora aqui pra galera que veio curtir um pouco de marcante aí, vai. Vira, mais uma, maestro. Vai virando, mais uma no pop. Olha só, gente, não esquecendo, enfim, que nessa segunda-feira, amanhã segunda-feira, tem a volta do Pop Saudade aqui no Bar do Dinho. Detalhe importante, gente, até 10 da noite, ninguém vai pagar a entrada. Bora que bateu a louca no Dinho! Agora sou louco por ti. Pop Saudade. Voa, cai, volta, voa. Ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor, voa, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Um homem não resiste a uma linda mulher, louco estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. E aí? O meu coração não suporta um amor assim. CD ao vivo de qualidade é com Assis Produções. Seja bem-vindo ao meu baile, baile do maestro! Ela vinha de dentro do mar, vinha de longe cansada, talvez maltratada, queria falar. Com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar. Comandante rival do Pop, você, meu parceiro Preto Pop, tá na área. Alô, Carmen, tá de querer. Família, ao baile do maestro do pop. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Aonde? Em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. E hoje, domingo de Ciro. Aqui tem pato no Tucupi. E também. Olha só! Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Ivan Júnior. a super máquina do tempo. E vai dançando, terra firme, vai dançando, vai! Oh! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. DJ Neto Saudade. Aqui. Eu vou te contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria. Cadê a Manuela? Dá-lhe, Manuela! E não me deixava mais. Um abraço pra você. A menina do Saltinho, né, Joaninha? Bora, Leandro Calçados! O empresário Leandro Calçados está no apoio aqui da família Pop! Seja bem-vindo, Leandro! Tamo junto, maninho! Manuela do Saltinho, agora tá fechada com Pop Saudade! Ela me beijou, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. Era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, vai, e vai, e vem. Só mais uma pra fechar a sequência. Das marcantes aí, ó. Pop Saudade. Saudade. Chama atenção aí do garçom. Dá um chega aqui com meu parceiro Leandro Calçados. A gente embora que o homem tá com sede. Até porque aqui no Bar do Dinho tá uma panela de pressão, meu irmão. Um balde de ref e um balde de cerveja pra ele aí, ó. Vamos lá. Sereia de Barcarena tá na área comigo. Um abraço pra você. Minha grande amiga Cris Salazar também tá no apoio. Beijo do maestro do Pop pra você. Tamo junto, menina. Tá gravando? Produções. Essa aí eu quero tocar pra minha velha guarda. Agora sim, papai. Bora pra cima. Pop Saudade. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você é a prova original do nosso sucesso. Olha que lá vem a primeira! Quanto mais eu penso em me deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida. Parceiro Wilson, também é o seu grande amor comigo, hein? Muito mais do que devia. Bora, Wilson! Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade. Isso aí vai para as mulheres que não dependem de homem pra merda nenhuma. Canta bem alto aqui no Dinho aí. Amado, não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Estou perdendo a nossa vida, deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda. Olha que o comandante rival do Pop da Valor. Me deixe, meu amor. Ele já vai levar esse CD pra casa dele. Vai! Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Você que nunca vem, tantas noites sem poder dormir, viro para o lado e ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Saudade é Pop! Quando me pergunto o que é saudade, essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer. É uma decisão do Bilu. Alô, Bilu. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo. Quero chamar a atenção aí dos brincantes e avisar pra não encostar aí na estrutura, viu, de alumínio aqui do Pop Saudade. O chão tá molhado e a energia tá correndo solta aí, ó. Saudade, encostando no teto. Saudade, que saudade, meu bem. Que saudade, é saudade, meu bem, é saudade. Mas me falaram que choque faz bem pro coração, meu irmão. Então toma. E assim as noites passam sem você, dona do meu tédio, o meu sofrer. Não aguento mais a solidão, a vida sem você não tem razão. Pop Saudade. Quando me perguntam o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Olha só, gente, não esquecendo que amanhã segunda-feira, Tem a volta do Pop Saudade aqui no Badudinho. Até 10 da noite ninguém paga. Então pronto, bora curtir o Pop. Porque o Pop é o Pop. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade. Vem mais uma pra família. Saudade, é saudade, meu bem. Lembrar o nome dela. Não falei o nome dela. Não falei porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Bora tio pé, bora Kelly, meu casal Xodão, empresário a família está dando apoio. Parece pra chorar a mulher do Vrá. Se aquele agora. E aí, Maurício Maritubense, ela e o seu negão, meu irmão. O amor de sua vida. É o negão do WhatsApp me falaram. Eu, hein? Seria um mais do mundo apagar. Jamais pensaria em me condenar. E estaria assim como eu, quase louco. Ultra Shop, sempre no apoio do Pop, meu irmão. Dá-lhe o William Cachorrão. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria, a super máquina. E nem me programar feito um computador. O garçom, chama a atenção do garçom. Eu não quero pra atender a família, está agora sim, de corpo somente. Que se entrega pra mim. Faz o um negócio dos movimentos. Não, não dá pra entender. Que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Vai dançando, terra firme! Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se fechou pra mim. Bora, Monique! Inocente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo enlouquecendo. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo, eu quero ser quem te aquece na cama, eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro, eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Pop Saudade. Vendo ausente de quem amo loucamente, dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra, amando falsamente outro em mim pensando. Toma-te! Na minha vida outro amor também surgiu, tive esperança de poder lhe esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino viver por... Bora, Pop Shop! Pensando... Chegando agora pra curtir. E amar! Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Vem me amar, vem! Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver, mas o destino transformou tudo em sofrer. Minhas noites de lembranças eu transporto, seu corpo em chamas para se apagar ao meu. E a minha boca com meus beijos sei que busca, sonhando tanto com meu corpo que foi seu. Foi tão bonito nosso amor, amor eu sei, mas sei também que nunca mais irá voltar. Outro carinho, outro amor igual não tive. Assim pensando, também está. E aí? Amar alguém. Bora, meu pop! Que é de alguém. Agora. Eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver. Destino transformou. Mais uma pra ficar no CD. E sofrer. Pop Saudade. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Assis Produções. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada penosa, calada do que nunca, vem chegando pra dizer. Bora recordando, família da Terra Firme. Que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. O pretinho roubou o microfone, meu. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Tô aqui na TF. Cadê você que já não vejo mais? Aqui. Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Tudo que nós queremos é agradecer a presença de cada um de vocês que se fazem presentes hoje aqui no Badudinho, na Terra Firme. A galera que chega pra curtir a volta do Pop Saudade no festão dos Romeiros, hein? Vamos lá. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você? Aqui é Monique, tá aqui. Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vê? Eu procuro mais. Cadê você? Tati! Vai! Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. O maestro from me, I drift away. I pray that you are here to stay. Why? Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Sua amiga Socorro da Meliana. A galera de Barca Arena tá aqui com a gente. Um abraço carinhoso. Bora, Lene! Aldilene, minha sereia. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. Deixe comigo! I live my life to be with you. Tá ali Leandro Calçado. Leandro Calçado, meu empresário. Aqui curtindo o Pop Saudade. Seja bem-vindo, maninho. Tamo junto, hein? Assim que eu terminar aqui, vou serrar uma latinha tua aí. Rock, rock. Tu não fala nada, até covarde mesmo. Zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Bola ciumenta. Uma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Pop Saudade. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. E aí? Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. E aí, amor? Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh. Segura meu pop! Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nossa... Olha só, a gente não esquecendo que hoje... Ainda não passou da meia-noite. Amanhã, segunda-feira... Tem a volta do Pop Saudade aqui no Bar do Dinho. E tá todo mundo convidado pra curtir. Gente, essa festa pela primeira vez aqui, segunda-feira. O Pop Saudade chega pra abrir a segunda-feira do Bar do Dinho. Todo mundo tá convidado pra curtir. E uma tarde é saga do Círio. Até 10 da noite ninguém vai pagar a entrada, meu irmão. Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Ei, Manu. Uma garota me deu Dalto. Morre de ciúmes e já quer brigar. Manu Dalto. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Chama atenção do parceiro Nonato Siqueira. Então chega lá na portaria, Nonato. Tua mulher tá te esperando lá. Um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. nunca imaginou que eu pudesse me deixar. E aqui no Pop, cantei a canção do amor, o maestro Detona. Quando eu te vi passar, mas não contive minha emoção. Quero você numa transação. Alô, Pretinho, dá um, chega aqui, Pretinho. Com o covarde Paulinho Boy. Tanto fiz para você. Meu Deus. Dali Leandro Calçado. Você diz... Nosso empresário tá na área. Tá gastando tudo. Chego a desistir. Ele falou que ele veio só com 1.500 hoje. Quero ver. Mas não contive minha emoção. Alô, Bilu, não chega aqui com o covarde. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cola, galera aí da academia do tio Hélio. O Homem-Aranha juntos e misturados aí. Obrigado. Valeu! Junta teu corpo junto ao meu para amar. Aquele amor que eu perdi, eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu pop, você não entendeu a minha paixão. Bora, William Cachorrão! Um abraço pra você, garoto. Nosso amigo borracheiro aí da Perimetral. Um abraço aqui do maestro. Me procura e diz ser meu bem. Bora aqui eu! Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar. Bora, meu comandante Rivaldo Pop! Você e a Kelly comigo. Sofri. Grande amigo Preto Pop também tá na área. Precisava do. Alô, Carmen! Quando eu mais precisava. Cadê o Homem-Aranha? Deu calor. Ei, Homem-Aranha! Entendeu? Tamo junto, né? Cortou em pedaço. Agora eu gosto do Homem-Aranha. Mandou um bode de Tijuca, meu irmão. Tá valendo. Tá desculpado. Tá ali, Leandro. Meu bem. Leandro Calçado também. Obrigado pela cortesia, meu empresário. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Ao vivo de qualidade é com Assis Produções.